écoutez Radio Open FM, la radio des Monts d'Ambazac. Bienvenue chez vous. Radio Open FM. 9h midi. Bienvenidos au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et oui, voilà, dimanche matin, 9h, les voix du Portugal sur Radio Open FM, la radio des Monts d'Ambazac. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à la France, bonjour à la Suisse, bonjour à l'Allemagne, au Portugal, etc., etc., tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Lorenzo. Bon dia. Bonjour Mario. Bonjour. La semaine s'est bien passée ? Impeccable. Impeccable, impeccable. Voilà, donc on se retrouve ce matin pour une nouvelle émission sur les voix du Portugal. Tout à fait, les voix du Portugal sur Radio Open FM. Vous pouvez nous écouter sur le www.radioopenfm.fr ou sur le 97.9. Vous pouvez nous appeler aussi au 05 55 56 21 44 ou depuis l'étranger au 00 33 5, 55, 56, 21, 44. Lorenzo, vous nous dites tout ça en portugais? Ok, pas de problème. Pas de problème. Então, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa émission A Voz do Portugal. É a Voz do Portugal, não? Sim, é as Vozes do Portugal. As Vozes do Portugal. Então, bom dia para todos. Mais uma vez na vossa companhia, aos vossos amigos, para vos alegrar nas vossas manhãs de domingo, das 9 horas ao meio-dia, sempre com a mesma alegria. Portanto, para todos vós, bom dia para lá, para essa gentinha da Alemanha, de já muitos parabéns para o Ricardo, com muitas felicidades, e para mais, pronto. E depois nós falamos nisso mais tarde. Então, se nos quiserem chamar para os vossos eventos, para as vossas festas, para anunciar aquilo que vocês quiserem, podem nos chamar então para o 05 55 56 21 44, e do estrangeiro para 00 33 5 55 56 21 44. Acho que está tudo para vocês, e por via internet ao www.radiopanafm.fr. Aí tem para nos escutarem em casa ou no carro, onde vocês quiserem. Nas ondas a 97.9. Ora bem, é isso tudo. Mas isso é quem estiver aqui por perto. Pois. Mas Mario, mais... foi como então, há mais ouvintes longe que perto. Estão a começar a vir, Bem-vindos, meus amigos. Que nós fazemos tudo para vos alegrar, para vos fazer companhia. E vou te laisser la parole. Non mais moi je pense que j'ai tout dit, voilà, je pense que vous allez passer une agréable matinée en notre compagnie. Il y aura une petite recette. Ah, alors c'est quoi? C'est un dessert? Un dessert. On pourra avoir un truc sur l'apéro un jour, non? Non. Non, bon, tant pis. Bah, l'apéro, c'est comme chacun veut. Non mais je sais pas, il y a peut-être des petits gâteaux, un apéro. Ah mais j'ai des... Ouais, il y a des petits trucs, oui, ben on verra un jour. Alors. Ça marche. Allez. Bon ben alors, on part en musique tout de suite. Hein. Sem ti. Sem pensar. Quero-te amar como era antes, quando me dizias que eras minha até morrer. Se eu gosto de ti, tu gostas de mim, temos que lutar. A nossa paixão é mais que ilusão, não pode acabar. Vamos passear, vamos ver o mar para estar contigo. Fica de mãos dadas, olhando o azul do céu. Vamos nos unir, nunca mais fugir do amor que sentimos. Vou-te dar mil beijos e te dizer sou teu. Vamos namorar, vamos começar uma nova vida. Quero me envolver, eu serei só teu e tu serás minha. Vamos namorar, vamos começar um romance lindo. Quero te sentir, só serei feliz se estiver contigo. Vamos namorar.

podemos em si respeitar o desejo e o destino. Não estou cansado e vou continuar, porque alguém escolhe sempre o meu bem-estar. Eu te amo, eu te amo. Numa terra, num lugar, eu te amo, porque te amo. Mas porque te amo, é um santo que me iluminar, me levaram por estradas tão distantes. Foi uma só que eu segui, foi essa estrela que me levou. Cara, que

ficar sozinho. Sei que é normal, se ainda me lembro que entre nós dois existiu tanto amor. Se ainda quisermos, vamos encontrar o que amor pode dar. Juro que ainda sou sentimental. Em qualquer lado sou sentimental. Juro que ainda sou sentimental. Gente que diz o contrário, meu coração é sentimental. Eu nunca mais irei esquecer que tive amor muito mais forte que eu. Eu vou andando e vou cantando minhas canções de amor. Juro que ainda sou sentimental. Em qualquer lado sou sentimental. Juro que ainda sou sentimental. Gente que diz o contrário, meu coração é sentimental. Faz que em meu sonho tudo aconteça e dá-me

silly call. Escultura, dame. E già me gusta con su cultura, perché entre todas en la figura, con el movimiento de su cintura, me lleva lejos hasta la locura. Ella es una bomba, ella es una luna, y con su cuerpo mis ganas curas. Yo solo quiero una aventura, con ella sube la temperatura. Tú ya eres bombástica, hoy con la plástica, baby, estás demais. Okay. Adoro a tu estética y a mi mente cética. Cada vez mais B.O.A. Estou louco para te amar. A.O.B. Tocar no que se vê. B.O.A. Eu quero te provar. Sentir o teu relevo. Botox do teu beijo. Beijo, beijo, beijo. Kiss, kiss, kiss, kiss. Silly, silly, silly, silly, silly, silly. Fantástica. Tu já eras fantástica, só com a ginástica, hoje estás demais. Teu corpo e a genética, tudo na cinética, em partes iguais. B.O.A. Estou louco para te amar. A.O.B. Tocar no que se vê. B.O.A. Eu quero te provar. Sentir o teu relevo. Botox no teu beijo. Baby, kiss, kiss, kiss, kiss. Silly, silly, silly, silly, silly, silly. Baby, baby, silly, call. Oh, Zé, meta estaca, bem devagarinho. en direct de 9h à midi. E agora uma dedicatória para meu pai, o senhor António. As bombocas, eles são todos iguais. A festa é boa, é valer, eu vou dançar até.

9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. En espérant que vous passez une agréable matinée en notre compagnie sur les ondes d'Open FM. Bom dia a todos, bem-vindos à vossa rádio Open FM. Em casa, no carro, sempre na companhia da vossa rádio. Faça o favor de nos ligar, não tenham vergonha. Ao 0555-56-2144 ou do estrangeiro ao 0033-555-56-2144. Isto é sempre para vos aturar aqui uma vozinha laroca para vos atender. Vamos lá ver, bom domingo a todos. Toca animar, vá. Vous êtes toujours en compagnie de Maya, Lorenzo et de moi-même. Et moi-même, Mario Beria et eu, Lorenzo. Génial. Il dit moi-même, mais c'est Mario. Et on a ce DJ Mario. Merci Lorenzo. Non, non, de grâce. Por enquanto, depois é paga-se. Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Esta música vai dedicada, vai lá para o meu amigo José Gonçalves. Felicitação, agora és a vozinho babado, véio. Um abraço, amigo, beijinhos para a tua senhora, para a tua nora. Então, filho, tudo de bom para vós. Olhar, quando eu me entrego à nossa paixão, o meu coração bate sem parar. Mas basta um gesto teu, eu vou para ti. Só quero estar contigo e te beijar. Levas-me ao paraíso, é puro prazer. Eu não penso em mais nada, vou me entregar. És minha adrenalina, teu corpo me fascina, tu eras minha loucura, com o teu balançar. És minha adrenalina, teu olhar me domina, tu eras minha loucura, eu fico a delirar. És minha adrenalina, oh, oh, és minha adrenalina, oh. Quando estou contigo, perco a razão, fico tão perdido, é pura emoção. Quando tu me chamas, eu vou-me render. Teu corpo no meu faz-me renascer. Mas basta um gesto teu, eu vou para ti. Só quero estar contigo e te beijar. Levas-me ao paraíso, é puro prazer. Eu não penso em mais nada, vou me entregar. És minha adrenalina, meu corpo me fascina. Tu levas minha loucura com o teu balançar. És minha adrenalina, teu olhar me domina. Tu levas minha loucura, eu fico a delirar. És minha adrenalina, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. És minha adrenalina. Et maintenant, une petite dédicace de Florent Lima pour Thiago et Cindy. Mokik. J'ai perdu. Esta festa vai começar. Porque a Mokika chega.

vocês, a dança da alegria. Põe um sorriso no rosto, esquece o desgosto, já é outro dia. Quero ensinar pra vocês a dança da alegria. Põe um sorriso no rosto, esquece o desgosto, já é outro dia. Vem nessa loucura, que eu vou te ensinar. Ora, continuando com as nossas dedicatórias, desta vez para a Suíça, para a Sílvia, seu marido e seus filhos, e não esquecendo seus pais em Lodares, Vila Real, e sua irmã. Portanto, alguém oferece a linda canção que vamos ter o prazer de escutar. Força aí! E junto dela uma fonte, que bela água fresquinha. Mas que água tão fresquinha, a sede me fez perder. Vós perdoai-me, Senhora, pelo pecado que fiz. Ainda recordo agora, foi naquela hora em que eu fui feliz. Senhora do mundo,

disco vai inteiramente dedicado para nosso amigo Ricardo. Este na Alemanha, que esteve de parabéns, muitos parabéns, meu amigo. Espero que tivesses passado um aniversário muito feliz e que continue. Parabéns, parabéns, parabéns. Que este disco também é inteiramente dedicado para a nossa amiga Silvia Assunção na Suíça, da parte de sua prima Cláudia. Viva o aniversariante! Viva! Parabéns, parabéns, parabéns! Les Voix du Portugal, en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. E este é para o Micael, que pediu para ele ouvir a Zé Amaro, o cowboy, oh, não cara, é? A cara linda. A cara linda. Thank you.

E agora uma dedicatória da Cândida. Toma cuidado, Rodrigues. Alguém que não quer nos ver tão feliz. O nosso amor encontra. falo com o coração. Só assim ela sabe ser a mulher do centro. Tem um sorriso no olhar, tem um jeito de amar que só ela sabe ter. A mulher do sul tem a pele mais morena, ama da forma serena que nos faz sonhar. Não há, não há uma mulher portuguesa. Não há, não há no mundo maior beleza, abençoada por Deus e pela natureza. Não há, não há como a mulher portuguesa. Não há, não há como a mulher portuguesa. Não há, não há no mundo maior beleza, abençoada por Deus e pela natureza. Não há, não há como a mulher portuguesa. Tem o encanto da flor, tem o encanto do amor que só ela sabe ter. A mulher dos Açores tem uma rara beleza, a força da natureza que só ela sabe ser. As que estão longe, longe da terra natal, mostram que Portugal tem as mulheres mais lindas do mundo. Não há, não há como a mulher portuguesa. Não há, não há no mundo maior beleza, abençoada por Deus e pela natureza. Não há, não há como a mulher portuguesa. Não há, não há como a mulher portuguesa. Não há, não há no mundo maior beleza, abençoada por Deus e pela natureza. Não há, não há como a mulher portuguesa. En direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Ah, esta música vai dedicada para a minha menina, a minha titinha. É para ti, meu namor. Freira que nunca ia casar, mas hoje o bichinho apareceu.

11h30 sur les ondes d'Open FM. Ah, il ne vous reste plus qu'une petite demi-heure pour vos dédicaces. Et maintenant, l'équipe dédicace à Olivier et Karine, ainsi que Fernande, 45, la chanson suivante. C'est presque ça. Nounours. Albatros. Sangria. Sangria. Vamos a bailar. Na bebida boa, aqui nós somos todos.

entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. E pronto, amigos ouvintes, da minha parte é tudo. Espero que passassem uma agradável manhã na nossa companhia. Portanto, para todos, um muito bom dia e bom apetite para todos. E 2 a 8 dias, cá estamos, 9:30. Portanto, um ótimo domingo para todos. Bom dia, da minha parte é tudo. E por ma part, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. À dimanche prochain sur Radio Open FM. On a oublié un truc. Oui, on a oublié la recette, je vous la donnerai la semaine prochaine. On est tellement pris par la musique qu'on a oublié. Je sais pas, moi j'avais un petit creux, mais voilà. Voilà. Pas de recette aujourd'hui, donc ça va être un peu compliqué pour manger à midi. Bon non? Appétit à tous. Elle va l'amener, et comme ça, nous va la goûter, et il nous dira si elle est bonne. Non mais c'est ça, dimanche prochain, elle nous l'amène. Elle nous fait un petit gâteau. C'est du riz roulé. Du riz roulé. Ouais. Bon ben, on vous quitte, on vous dit tous à dimanche prochain. Si vous aimez le riz sucré, pourquoi pas. Le riz sucré, ouais. Bon ben, à dimanche, et bonne journée à vous tous. Et que votre semaine.